foi me dado de graça, nunca será posto à venda. Poesia que transpassa e sangra por cada fenda. Como posso fazer disso somente fonte de renda? Sem que o espírito que habita em mim grite se arrependa. Não falo de valor, mas sim de quanto se vale um propósito de amor ou a condição que me cale. Instrumento que não toca tem nenhuma serventia. E se for pra servir pra nada, o servo não serviria. Então que seja assim, seja feita a sua vontade e que eu esteja afim. Sem preguiça e má vontade, foi pra isso que eu vim. Que eu cumpra a sua vontade, quero andar no seu jardim. Sem desculpe a vontade, desejo ir além do que o mundo me limita. Compartilha com aqueles que a maioria evita. Permita que o meu nome diante do seu somita. Vou espalhar sua verdade de forma sempre só bendita. Só abra a boca pra falar algo que também sirva pra mim. Seja prudente, tenha sabedoria e sabedoria. Porque além de ser meio, eu também tenho que ser fim. Valores sem preço custam caro. Só abro a boca pra falar algo que também sirva pra mim. Seja prudente, tenha sabedoria. Porque além de ser meio, eu também tenho que ser fim. Valores sem preço custam caro. Só abro a boca pra falar algo que também sirva pra mim. Seja prudente, tenha sabedoria. Porque além de ser meio, eu também tenho que ser fim. Valores sem preço custam caro. Só abro a boca pra falar algo que também sirva pra mim. Seja prudente, tenha sabedoria. Porque além de ser meio, eu também tenho que ser fim. Valores sem preço custam caro.